O Esse Pop diz 19 anos. Sou hip hop há 20 anos. Depois de terem divorciado, ainda se juntam? Será que ainda se amam? Enquanto adoras política, a minha política é outra. Mas tu querias era outra. Mas espera, dou-te uma ou, queres? Yeah, bro, era escusado, tens falado exagerado. Dizes para nós seguirmos a nossa alma. Mas calma, se calhar não gosto de ser uma boa perto de ti. Não é bom ter alguém que goste de ti. Ui, não gostavas de ter uma rinha? Até me sinto na cadeirinha a fazer outra capinha. Aqui na linha está-se bem, vou até à pontinha. Tranquilo, sempre ficou em segredos, mas também já levei aquilo. Mas nunca meti nisso, o meu compromisso era só entrega. Mas deixei-me disso, era eu muito criança. Já eu sabia que era a rua, cresci nas ruas e vivi um dia na rua. Muitas emoções me apresentaram nos olhos, muitas sensações eu vivi, algumas implicações. Foram tantas situações, orações eu fiz, mais uma vida eu vivi. Algumas eu fugi, outras investi, muitas eu perdi. Assinado por Fubuchi.